subia com vó do era um ireulou. Azul do mar, clamarei, olhe manja. Olhai, Mãe Santa, meu canto de dor, feito em seu louvor. Iemanjá, Iemanjá, Iemanjá, escutai meu clamor. Do elo e leulou no azul do mar, clamarei, olhe manja. Olhai, Mãe Santa, meu canto.